O que posso dizer é que sou grato, até pelas dificuldades da vida. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. O céu chora e o mundo lá fora é tão frio e denso, mas aqui dentro me devora um vazio imenso. Quanto mais penso, tudo só piora, me sinto tenso. Preciso ir embora, tô morrendo porque nasci intenso. Quanto mais amo, transo, quanto eu desprezo e me fodo. Já não me derramo, tô seco e com medo do aborto. Por anos atiro a esmo, sou mesmo um peso morto. Universo em desencanto, corpo preso, mesmo solto. Eu desvendei o mistério dessas faces boas, e hoje sou mistério e não quero estar com pessoas. Quanto mais se entrega, se doa, se nega e magoa. Cometi o adultério, traindo meus versos com outras. Meras folhas virgens, se excitam ou fingem. Poesias felizes, tão belas quanto atrizes. Tive noites sublimes, amigos e meretrizes. Sem grana, sem convívio, sozinho em dias de crises. Entre deslizes, só o eco de términos precoces. O ego sem limite, o velho método de posse. Enxergo com vertigens, me entrego a metamorfose. Pretérito imperfeito, a por mais que eu me esforce. E caso fosse, perco o sono com estresse. Eu já nem sonho, pois os sonhos têm demônios fiéis. Somos errôneos, sobrepomos nossos donos e anéis. Matrimônios são só sinônimos, nomes em papéis. Isso é muito além de mim. Eu juro, não queria que fosse assim. Raio, o sol do novo dia raio. E esse não é o meu fim. Tenho muito a dizer. Só quem ressuscitou vai conseguir me entender. Raio, o sol do novo dia raio. E a minha fé não tem fim, não tem fim. Quarto vazio, sempre a sós entre garrafas. Bebando com os fantasmas da voz que desabafa. Lembranças na alma, destrói o corpo em maus lençóis. O tempo é feroz, não cedo após algoz psicografa. Me traí com palavras, jurei amor no casório. Minhas filhas não têm culpa, já nem amava a mim próprio. Cansei de dar desculpa e dos padrões impostos. Papai tá na luta entre mortos e vivos remotos. Como o Pat Adams no amargo do âmago. Mais perto da Clara Liz, no vago do âmbito. Sou sonâmbulo, gosto do sábado. Tem menos tráfego, Maria Flor devolve o ânimo, acalma o trânsito. Sem zona de conforto, reviro o anexo. Um anti-herói não tem que fazer sentido ou nexo. Do que esperam, sou o oposto, um esboço complexo. Ser forte dói, suporto o soco e todo o reflexo. Carrego um fardo incalculável e sólido. O poeta dá o máximo e é pago com o mínimo. Sou filho pródigo, mas não pago o dízimo. Gênio indomável, implacável, quebrando o código. Expulso do zodíaco, caranguejo maligno. Sou de câncer, toco nuances, bagunço os signos. Romances indignos, inconstantes desígnios. Como Augusto dos Anjos na estância de versos íntimos. Isso é muito além de mim. Eu juro, não queria que fosse assim. Raio, o sol do novo dia raio. E esse não é o meu fim. Tenho muito a dizer. Só quem ressuscitou vai conseguir me entender. Raio, o sol do novo dia raio. E a minha fé não tem fim, não tem fim.